homem de sofredor, eu sei, sou também. E trago comigo a frase sobre vivente é rei na selva, onde é preciso degolar um leão por de onde. Pra mim é triste narrar letras compostas pela vida, mas enfim, não sou eu agressor. Meus mano que invade as agências bancárias botando terror. E se você, sistema podre corrupto, só equação se mais cadeia menos escola igual. Sem futuro, aí fica fácil conseguir o voto. Se o sonho mais nobre do pobre conseguir o lote próprio com três cômodos, sofrimento 24 por 48. Por um momento vai embora ao assistir a novela da Globo, onde os negros sempre fazem papel de ladrão, jardineiro, copeiro, mordomo, louco, barão. Triste saber, propaganda não é pra você. Bem maior que o sofrimento é a vontade de vencer e dar a volta por cima, possivelmente sem encontrar saída. Porque o crime só traz prejuízo e a criança arrastada pelo cinto do carro. Menino de 3 anos leva tiro brincando na porta de casa. Puta que pariu, onde nós vamos parar? Se é que vai parar, mas se preferir deixar rolar. Eu já prevejo a cena tipo aqueles filmes de guerra, conflito entre as facções, não é feste, o bicho pega. Pensar que todo mundo é burro, isso é bom saber. Lorota de político, mentira de bandido. Milhões desabrigados, um moleque que virou drogado. E tudo isso com vício transforma um bicho chamado de periferia, monstro em exílio. Ordem, progresso, Brasil, cadê o meu sucesso? Já tô cansado de tantas mortes, mães no necrotério. Sou ilusão, irmão, ódio no coração. País do carnaval sem educação. Investimento zero pra população. Esgota céu aberto, menores na prisão. Aí, senhor, tá difícil aqui no DF. Não tem informação e o povo não se comove. Alienados pelo brilho da televisão. País de ilusão, novela de ladrão. Quadrilha organizada, todos lá na bancada. Roubam milhões num passe de mágica. Enquanto isso, a massa pobre continua aí jogada. Continua aí jogada. Sofrimento, rancor, que bate aqui no peito. Sistema covarde de luto no peito. Aqui é desse jeito. De acordar com a alegria, o crime é a bala perdida que atinge a periferia. Enquanto os porcos da risada, policiais maltrata. Na cabeça acabada e o otário que mata a mãe queimada. Souza Cruz matando, enchendo o rabo de dinheiro. Mas nem uma flor sequer doará para o seu enterro. É triste ver o mano engaiolado. Pensa na família que poderia estar do seu lado. Cadê sua mina, seus aliados? Quando precisei, ninguém mandava um cigarro. Advogado, vixi, cobra caro. Juiz bate o martelo agora, presidiário. É lamentável, mãe. Mil desculpa, mil perdão. Seu revólver traz dinheiro e com ele a destruição. A ocasião faz o ladrão, ladrão. Sofrimento, rancor, que bate aqui no peito. Sistema covarde de luto no peito. Aqui é desse jeito. Sofrimento, rancor, que bate aqui no peito. Sistema covarde de luto no peito. Aqui é desse jeito.